Bom dia, gostaria de começar por agradecer, em nome da equipa do professor Nelson Rocha, esta colaboração. Estamos muito entusiasmados e agradecemos a confiança que depositam em nós. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e cumprimentar a Doutora Filipa Luz. Ora bem, o que é que nós pretendemos com este projeto? Para já começa-se pelo nome, chama-se Ativilha, é um estudo na comunidade. E procuramos com ele tentar caracterizar a funcionalidade das pessoas que frequentam as atividades de movimento maior. Sabemos que o processo de envelhecimento traz algumas alterações, quer a nível biológico, psicológico e social, que pode acarretar algumas limitações em termos de participação. Agora, sabemos que o movimento maior procura, efetivamente, travar um bocadinho esse processo de limitações na atividade e na participação. Também sabemos que a dor, a prevalência da dor na população idosa assume alguma prevalência elevada e sabemos então também que a dor crónica traz algumas limitações. Está também associada, eu não sei se conseguem ouvir bem atrás, sim, está também associada a algumas alterações às vezes cognitivas, outras vezes inclusivamente a memória, a atenção, a concentração. Portanto, nós vamos tentar caracterizar, tentar perceber um bocadinho isto, o que é que a dor poderá estar implicada na atividade e na funcionalidade. Depois também sabemos que há alterações no padrão sono-vigília, à medida que nós envelhecemos, e uma das queixas mais frequentes da população idosa é a insónia. Portanto, a insónia, depois também já sabemos que se dormirmos mal, temos uma pior qualidade de vida. Uma pior qualidade de vida faz com que também não tenhamos uma participação tão ativa na própria sociedade. Ora bem, o principal objetivo deste estudo também é tentar ver num ambiente comunitário inclusivo como é que as pessoas, então, como é que se caracterizam a estes níveis. Sabemos que o envelhecer no seu sítio é das soluções agora mais apontadas, ou seja, as pessoas querem viver na sua casa até o máximo que puderem, sabendo inclusivamente que mesmo que haja alguns declínios cognitivos ou físicos, tentar manter-se no seu domicílio ou nas instituições que não lares de idosos, estruturas residenciais, tentar manter-se nas suas áreas confortáveis. Sabemos então que esta noção de espaços públicos, amigos das pessoas idosas, é um conceito a desenvolver. Toda a gente, à partida, apoia esta ideia porque, na verdade, as pessoas sentem-se em casa. Não querem ir para um sítio que não conheçam, mas querem continuar a viver nos seus próprios sítios. Daí nós chamarmos sítios significativos. E o movimento maior significa isso também, é ter atividades na sua freguesia ou junto da sua residência e as pessoas conhecerem-se e criarem laços entre elas. Ora bem, o principal objetivo deste estudo então é caracterizar esta funcionalidade, quer objetiva, ou seja, tentar medir dados mais objetivos, ou então da percebida, o que é que as pessoas acham sobre qualquer coisa, e já passo a explicar o que é isto qualquer coisa. E depois tentarmos cruzar estas diferentes variáveis. Portanto, vamos então tentar ver, tentar ligar a função cognitiva. Portanto, eu se calhar não faz sentido estar agora a dizer quais são os testes, mas tentar ver a sua função cognitiva, tentar ver o sono, a qualidade do sono, as relações sociais que a pessoa tem, as relações familiares. Então, vamos também tentar ver a satisfação com a vida, e tentar ver então alguns testes sobre a própria dor e depois cruzar estas variáveis, o que é que isto significa, o que é que pode, uma coisa pode estar relacionada com a outra ou não. E especialmente nesta população que é ativa, que são as pessoas que frequentam as atividades de movimento maior, portanto pessoas que estão incluídas na sociedade, que participam e que estão incluídas. Já assim, de uma forma também muito rápida, para não demorar muito tempo, quero que tenham presente que este estudo é confidencial, portanto as pessoas que vão entrar, que participam no estudo, têm assegurado a sua confidencialidade e o anonimato. Claro que nós pedimos para assinar um consentimento informado, livre e esclarecido, para que as coisas ocorram da melhor maneira, mas na verdade vão estar desde o início, nós vamos informar sobre os objetivos do estudo e a qualquer momento que as pessoas queiram, podem desistir e não ter que dar justificações. São assim os princípios éticos da investigação e as pessoas estão perfeitamente à vontade para o fazer. Ora bem, vai ter três fases de recolha, já começámos a fazer a primeira fase de recolha, depois vai haver outra em abril, maio, depois haverá outra em outubro para tentar ver também esta, se há uma diferença ao longo do ano. só por dizer que este estudo foi submetido à Comissão de Ética e Deontologia da Universidade de Aveiro, à Comissão Nacional de Proteção de Dados, para se perceber que realmente nós temos esta preocupação ética de que as pessoas sintam que estão a ser respeitadas e que a investigação é assim mesmo, tem que respeitar as pessoas que entram nelas. Também os investigadores associados também assinam sempre uma declaração de sigilo profissional, portanto, nada destas informações, mesmo que tenham que colocar o nome, passa para fora para entidades terceiras. O qual é o resultado? Portanto, o resultado depois será apresentado sob forma de relatório e também de publicações científicas, é isso que nós pretendemos, contribuir para o conhecimento, para o corpo de conhecimento no âmbito da funcionalidade e com estas pessoas que vivem na comunidade. E que vivem, que todos os dias participam nela. Isto é que para nós é bastante importante. E porquê? Porque quanto mais soubermos, mais é possível delinear estratégias para esta população. Neste caso, o município de Ilha, com esta informação, provavelmente outras estratégias e outras políticas poderão ser gizadas com base neste conhecimento que vamos ver o que é que vamos ter. Para terminar, volto a reiterar que, efetivamente, nós estamos muito, muito agradecemos a confiança depositada na nossa equipa de investigação, liderada pelo professor Nelson Rocha. Estamos bastante animados com esta oportunidade para podermos, então, efetivamente ir à comunidade e retirar conhecimentos e aplicá-los na prática, não ser apenas para publicar ou para ficar metido dentro de uma gaveta. E agradecemos a disponibilidade e muito obrigada por aqui estarem.